l'altro esiste da un po'. Controle, bom dia, João 260, decola com o vano esquerda, sai da boca. Have a good one. Have a good one. It's a flight level 100 via Coral de Passagers, 101. E lá intercept a UP Zulu 14 até a posição Tokim. Complete a chegada. 935 é o controle. O transponder é o 5461. Autorizado Galeão, nível 380. Decola da 10 com curva à direita na saída da Elmeda. Após o UP10, Upper November 857. Ponto seguro, Upper Zulu 16. Gruf, Upper Zulu 14, Tokim. Controle 199, decimal 35, controle low, transponder 5461, TAN 3191. Correto, TAN 3191, chame pronto no portão 10. Chama agora pronto, TAN 3191. Passing now, Coral Intersection, maintain visual conditions. Contact now, Ilhéus, on frequency 120.1. Ok, contact Ilhéus, 120.1, India Michael Benjamin. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El. Da El completa em Leda, Leda direto Bidev e lá intercepta a Peruísque 50. 1935 é o controle e o transponder é o 5471. Centralizado São Paulo, Guarulhos, nível 340 pela UAP Peruísque 50. Decola da 10, curva na direita. Da Dael, após Dael direto Leda, Leda Bidev, intercepta pelo 50. Controle Salvador em 1-9-35, transponda 5471, o TAN 3895. Correto, TAN 3895 e chame pronto no portão 3. Ciente, o TAN 3895. Prossiga no pátio da guarda com a intenção do voo. Pronto para cópia? Salvador Azul 4235. Só um instante, Romeu Oscar Bravo. Azul 4235, prossiga. Solicita manter a posição por alguns instantes aqui na Alfa. Gente, está autorizado. E reporte para continuar o táxi aqui. Chamará grato. Romeu Oscar Bravo, cópia. Oscar Bravo, tá pronto pra cópia? Oscar Bravo, autorizado, o Salvador Costa Azul, seguindo a linha do litoral sul a 500 pés, decola da 17, primeira curva à direita, 1935 controle, 386 a torre, e o transponder é o 0141. Guardião 05. Correto, chame a torre, estacionamento, bom voo. Guardião 05. Guardião 05 está voando, visual com o campo, quando autorizado do litoral para o parque do Graé. Guardião 05. Ok, autorizado, Guardião 05, prosseguir direto, ok? Direto para o pátio do Graia. Afirmativo, direto para o pátio, vamos arrancar o solo controlado, Guardião 05. Romeu Oscar Bravo, Bata, livre acionado, chama em táxi. 03. Autorizado, TAN 3895, chama para o táxi. E o pushback, TAN 3895. 5-0, a presença está autorizada para o ODITAP. ODITAP descendo ao 050.